Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Esta semana, António, o que é que temos reservado? Temos um programa e uma grande entrevista com um dos autores maiores da moderna literatura infantil-juvenil, António Mota, isto a propósito do seu último livro, romance, novela, Ninguém Me Perguntou Por Mim, uma edição Gai Livro. Relembramos que António Mota é o celebrado autor de A Rosa e o Rapaz do Violino, o livro das adivinhas, Geleco, A Princesa e a Serpente, o livro das letras, todas as edições da Gai Livro. É uma entrevista recomendável a professores, educadores e principalmente a alunos do curso de formação de professores. Um bom programa, uma boa emissão de Livros com Rumo e melhores leituras. António Mota nasceu em Vilarelho, Ovil, concelho de Baião, distrito do Porto, em 1957. É professor do ensino básico desde 1975. Em 1979, publicou o seu primeiro livro, A Aldeia das Flores. Desde então foi agraciado com vários prémios, dos quais destacamos o da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens e também o Prémio António Boto. É divulgador da literatura para crianças e jovens em várias escolas do ensino básico e secundário, tem colaborado também em vários jornais e foi interveniente em ações realizadas por várias escolas superiores de educação do país. António Mota, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. A primeira questão que normalmente acontece, nestas circunstâncias e neste tipo de conversa, que tentaremos, tornar o mais agradável e simpática possível, é como chegou, percebe-se pelas pequenas notas biográficas que vão aparecendo juntamente com a sua bibliografia, com os seus títulos, mas para início de conversa, nada melhor como situar o como, o quando e o porquê deste exercício, desta vontade de canalizar a sua sensibilidade e a sua criatividade para um universo muito próprio e muito particular, que é a faixa etária do primeiro ciclo do ensino básico e segundo ciclo também. Boa noite a todos, boa noite também para si. Começou precisamente pelas perguntas que acredito que já me fizeram milhares de vezes. E eu, cada ano que passa, vou-me fechando mais na resposta que dou. Porque por mais que eu me tente justificar, por mais argumentos que eu arranje, soa-me sempre a falso, porque eu não sei porque é que escrevo para crianças e para jovens. Eu não sei porque é que as coisas acontecem. Eu não sei. Eu próprio fico espantado, quando, muitos anos depois, vou ler determinado livro meu. Eu esqueço que é meu. E disse: mas fui eu que escrevi isto. É um mundo realmente encantatório. Eu faço parte daquilo. Eu não sei explicar. Não me venham com a treta de que, ai, as criancinhas, eu gosto muito das criancinhas, são uma pessoa, um animal, num mau sentido. É que não gosta de crianças. Quem é que não gosta de umas coisas tão frágeis, não é? Eu estou aqui a escrever para contribuir para o fomento da leitura. Treta, não é? Estou aqui a escrever porque gosto de, enfim, gostei muito de ter o meu nome num livro. Eu fico todo contente por ter um livro. Eu ando. Aquelas coisas toda a gente faz, não é? Entrar numa livraria a perguntar: olha, tem um livro, que é o meu. Já passei por isso tudo, não é? Portanto, mas depois, ao fim de um livro, ao fim de dois livros, ao fim de três, ao fim de 10, ao fim de 20, ao fim de 70. 80, de 70, de 80 livros, tu perguntas-te: mas enfim, porquê é que. E a resposta é: eu não sei. Não sabe. Não sei. Mas quando uma pessoa passa os olhos por alguma informação que arrasta normalmente o nome de António Mota, e não é por acaso que, por exemplo, no último 10 de junho deste ano, se não estou em erro, o Sr. Presidente da República condecorou o António Mota como comendador, É verdade. portanto, como figura relevante para a Sim, cultura, sim. quer queira, quer não. Esse exercício não é um exercício aleatório, mas é uma razão objetiva. Ou seja, a comunidade, os leitores, o país, a cultura nacional, reconhece-lhe, de facto, uma tarefa importantíssima, tremenda, passa a expressão, de todo o seu trabalho criativo, direcionado para um público leitor. Isto parece, poderá eventualmente parecer ser um exercício aleatório, quase desnecessário, mas eu penso que não é. Pois, não é. Também é verdade o que está a dizer. Isto é tudo muito confuso. Isto é muito difícil pôr assim em prateleiras todas direitinhas as coisas. Porque, sabe, eu este ano vou fazer 30 anos de que ando aqui. E mal acabei de escrever o meu livro. Escrevi, entreguei, enfim, ele foi publicado em 79, portanto, no próximo ano. Em outubro ou novembro, se fará mesmo 30 anos de escrita. Logo, comecei logo a ser chamado a ir às escolas e as pessoas ficavam muito admiradas de eu ser tão jovem, como é que era possível um escritor tão jovem. Aliás, aconteceu uma coisa muito gira. Quando eu mandei o original, mandei-o para a Ercilosa. Pois também diz isso, não é? Sim, mandei para a Ercilosa e a Ercilosa era a coordenadora daquela coleção, né? Na altura na EASA, e até que um dia tive que ir à EASA e havia uma senhora que me ia receber e sabia que ia lá o António Mota. Então eu entro e estava um senhor careca, já assim com um ar um bocado velhote, não é? Talvez como eu estou agora, Avançado na idade. mais, um bocadinho mais avançado do que eu estou. E estava lá assim com um ar daquele ar que é Sapiente suposto ser intelectual e ou sábio, e redondinho e sábio. tal. E estava lá eu. Então a senhora entra e vê aquelas duas pessoas e os olhos ali dirigiram-se para o senhor idoso e disse: Boa tarde, é o António Mota, não é? E eu disse: Sou eu. E depois ela disse que ficou muito espantada porque achava que pensava que pronto, escrito, que eu era um escritor avô que escrevia pronto, para Para os crianças, netinhos, para os netinhos eventualmente, e tal. ou Eu tinha para. 22 anos, Pois, não 22 creio. anos. E portanto, a partir daí comecei realmente a conhecer a correr todo o país, não é? Todo, de cima ao norte, Mas a vamos lá Sousia, situar. Madeira, e era correr lá chegar. E há uma coisa que eu quero, quando estou com os miúdos. Eu quero ser verdadeiro com eles, não é? Aliás, pergunto, tem algum conselho para nos dar? Eu dou-lhe dois conselhos. Primeiro conselho, não sejam estúpidos. Isto. A outra é, se tu quiseres escrever bem, tens que fazer três coisas: ler, a primeira; a segunda, ler; e a terceira, ler. Se fizeres isto, escreves bem. E digo-lhes Sem para aqueles que dúvida, não sem gostam de dúvida, sem ler, e dúvida. digo-lhes para aqueles que não gostam de ler, que não, daí não há mal nenhum. A leitura funciona como a bicicleta. Quando começamos a andar de bicicleta, Nunca mais esquece. Pois claro, sim. caímos, arranhámos-nos, mas levantámo-nos e E tornámos a continuar, andar. exato. Até que de repente já andámos sem mãos, fazemos 30 por uma linha, não é? Na leitura também lhes explico isso. E portanto, eu tenho de ser muito normal com eles. Mas para mim isso é normal. Está a É ver? como quase como respirar, eventualmente. Mas vamos situar o tempo e o espaço. O António Mota é natural de Baião. Para quem não conhece, é uma das regiões do Tâmega, eventualmente, Entre Rios e o Douro. Sim. É de uma aldeia que, penso eu, ainda se chama Vila Vilarelho. Vilarejo, sim. Exatamente. E isto, para quem não conhece a região, fica mais ou menos também nas bordas, Da passa a Serra expressão, da Serra da do Mar. Abobreira Sim, da Loira e do e Marão. do Marão, Eu portanto, fico lá no, no lá no meio. vale, no vale do rio Ovil, e de lá vejo três serras, Serras. três, quatro serras. Estou coberto de serras. Uhum. Não é? E, portanto, este espaço, vamos lá, seco, agreste, duro e árido, o António Mota é professor, uhum, nesta região, nesta aldeia, sempre, tenta transportar para aquelas crianças, eventualmente os seus alunos, é um exercício de interpretação minha, poderá parecer arrogância e até desnecessário, mas é dar àqueles, porque o primeiro livro do António Mota foi lido para os seus alunos, foi. Sabe-se disso, não é? Portanto, aquele imaginário que aquelas crianças, eventualmente, por um lado, porque não tinham dinheiro para comprar livros, não, uhum, tinham quem, e segundo, o António Mota, ao fazer deles o seu auditório, os primeiros leitores, ouvintes, está, uhum, a recriar um exercício de um imaginário infantil, eventualmente, que gostaria de que eles começassem a adquirir e a caminhar por aí? Numa primeira fase, eu segui a fase que eu costumo... Pronto, é a fase que não se deve fazer, mas que eu fiz, uhum, eu reconheço que fiz. Que é aquela fase em que eu, sendo professor, digamos que fico com a autoridade de impor uma história que não pode não ter valor nenhum. Uhum. E acontece muitas vezes que há professores e professoras que dizem, ah, eu li aos meus alunos e eles gostaram. Coitadinhos, pois tinham que dizer que sim. Uhum. Não é? E eu, numa primeira fase, eu li aos meus alunos para uma questão de trocarmos ideias, de imaginar e até de brincar com eles. Uhum. Eu lembro quando que escrevi o Rapaz de Louredo, por exemplo, no ano em que começaram as telenovelas. Eu disse, bem, vamos começar a nossa telenovela. E então eu li-lhes um capítulo todas as sextas-feiras. Que ganhou o prémio, a Associação Portuguesa de Escritores. E eu li-lhes todas as vezes que eu acabava um capítulo, esperava pela sexta-feira. Eles andavam religiosamente à espera da sexta-feira. Mas chegámos a uma certa altura em que lá os meus personagens partiam. Aliás, os meus livros partem-se muito, não é? Inteiramente não me dou à despedida. As águas vão simplesmente presas à sua nascente. É do seu modo de vida. Fica sempre qualquer coisa, qualquer coisa por fazer. Às vezes quase lamento, mas são coisas que eu invento com medo de te perder. Deixei um livro marcado e um vaso de alecrim. Abri o meu cortinado, fiz a cama do lavado para te lembrares de mim. Este tipo de literatura vive, a meu ver, de duas condições que são fundamentais. A imaginação, por um lado, e por outro lado, o prazer. Uma sem a outra, isto não funciona. E é este registro que passa muito, esta essência, aquilo que faz a essência, o que é fundamental na obra do António Mota, é exatamente isto. Porque nós, ia dizer... Eu acho que o fundamental nestes livros, e muita gente não se apercebe, é que se tu queres escrever para as crianças, tu tens que saber usar as palavras. E as palavras não podem ser atiradas... há pessoas que pensam por, e é uma coisa que me irrita profundamente, há pessoas que acham que por escrever em diminutivo ainda há, infelizmente, pessoas que acham que se for uma coisa em inho que já é para crianças, ou então se for daquelas histórias mais ou menos moralistas que mete passarinhos e tal, uma coisa horrorosa, não é? Como é possível dizer que era uma vez uma vaquinha e uma formiga? Quer dizer, está a ver, é ridículo, porque uma vaquinha é uma coisa imensa, não é? A gente vê uma vaquinha. Quer dizer, esse género. É preciso saber muito bem pesar as palavras. Escrever, eu escrevo muito, muito, muito devagar. Nem imagina como custa escrever. Porque o problema, o auditório, o leitor... Tem que vigiar as palavras. O leitor, porque a literatura funciona muitas vezes, o texto, seja ele de que tipo for... Tem o ritmo, é as palavras. Nem mais. É o ritmo. Nem mais. É a respiração, é a forma... Como se tem faz. Uma cadência muito própria e ajustada ao imaginário, porque não pode distorcer completamente os referentes que uma criança escrever? Tem. Como é que é possível para uma criança, por exemplo, com 7 anos, como às vezes vês, com parágrafos imensos, que aquilo nunca mais acaba? Quer dizer, as pessoas não fazem ideia nenhuma. Resolveram que aquilo era para crianças. Já que não têm capacidade para escrever outra coisa, que é assim mesmo, dizem que é para crianças. Portanto, isso está muito... O António Mota, vamos agora fazer um exercício, uma questão lateral a isto que estamos agora a conversar. Então, o Plano Nacional de Leitura, por muitas virtudes que tem, porque tem algumas, também pode funcionar quase como um albergue espanhol, quer dizer, tudo é literatura infantil, tudo é literatura juvenil, tudo para lá. Todos os livros servem, todos os livros são indicados, todos os livros são interessantes e percebe-se, eu percebo isso, olhando para determinado tipo de livro, entendo que este livro não vai funcionar. E a questão é quase um exercício naquele sentido, já que é para a criançada, serve tudo. E não pode ser. Não, pois, não é assim, não. Mas eu percebo o que está a dizer. Mas repare, quem não tinha nada, zero, há escolas que tinham zero. Sim. E podiam ter até muitos livros, mas no fundo é zero, porque os livros estão fechados, afrolhados. Isso é zero, não é? E de repente começa a ter livros. É bom que tenha livros de todas as formas e também efetivos. Percebo. Uma criança, é giro, pegar no baú, como eu tenho, por exemplo, na minha escola, e ver, observar, que eles têm o direito de pegar nos livros. Eles vão buscar e começam a ver. E... eles próprios selecionam. Uma coisa extraordinária. Só há livros que funcionam se houver um mediador, quer dizer, se houver o professor, se vamos chamar, vou-te chamar atenção a este livro. Então eu começo a ler e a dar o sinal. Se não, eles próprios... a sensibilidade deles... É evidente que a importância do mediador é importante. Mas, nesses livros que aparecem livros... tentam abranger várias temáticas, etc. Portanto, é uma fase de encher as coisas. Expansão, e lentamente vai começando, não tenha dúvida, vai começando. Os próprios professores vão, os alunos, os educadores, porque há registros das obras requisitadas e começa-se a ver como é que a coisa funciona. Não estou nada preocupado com isso. Oh, quem dera que venha muitos. Que se eu tiver 10, posso deitar, entre aspas, ou posso pôr para o lado, sem aspas, 8 ou 9 e fico com 1, do que tiver um e que haja uma alma iluminada que diga, isto é que é bom. E infelizmente, nós temos alguns livros que dizem assim, isto é muito bom. E eu digo, epá, não gosto. Toda a gente diz, ai, Alice, no País das Maravilhas, é uma coisa. Eu não aguento aquilo. Já viram? não gosto. Portanto, o que é importante, e voltamos agora ao fim da nossa conversa, é que, de facto, esse maravilhamento tem que funcionar, porque nós lembramos, eventualmente, das histórias, mas o maravilhoso, a transmissão oral, pois, que funcionava exatamente com uma sedução através da construção do ouvido, não é? E da sonoridade que aquilo implicava, por um lado, mas, por outro lado, também um universo paralelo que criava, no nosso imaginário, em relação a uma realidade que eventualmente nos poderia ser até dolorosa, passe a expressão, e é isso que... E sem moralismo, aquele moralismo barato, não é? Que é que nas histórias tradicionais acontecem coisas, às vezes, bem bravas, bem violentas. E eu, por exemplo, é uma das coisas que estou a fazer, que me dá prazer imenso, é... Eu estou a fazer, estou a reescrever à minha maneira as histórias tradicionais que eu gosto. Mas eu não estou preocupado, nada preocupado, que sejam as portuguesas. É uma história que eu gosto. E já escrevi, já estão publicadas 12. Não é? E, por acaso, vai agora sair outra. E já está outra escrita. E agora estou a escrever uma que é de origem espanhola. Mas pronto. E eu hei de escrever muitas histórias, que é um prazer escrever as histórias tradicionais desta... Pronto, com a linguagem de hoje, porque, entretanto, já que o tempo vai... Né, as palavras também se vão mudando, vão-se gastando. O próprio sentido, não é? É, as coisas mudam. Mas eu, por exemplo... Na minha caminhada para essas pessoas, eu fiz muitas coisas. Eu fiz, tenho histórias tradicionais, tenho contos mais curtos, tenho poesia, que era uma coisa que eu tinha muito medo, e já tenho 3 livros. Um deles é um livro que eu posso considerar best-seller, que é um livro chamado Se Tu Visses o Que Eu Vi. Que é uma coisa... Os miúdos, eu chego, seja lá onde for, eu começo numa casa muito estranha, e eles vão. Podem ver, quem está a ouvir, se quiser, passe pelo YouTube e escreva Numa Casa Muito Estranha e vai ver o que acontece. O que é que lhe sai? Tem uma miúda que está no YouTube, uma menina, penso eu, do 5º ou do 6º ano, numa escola dos Açores, que de uma coisa muito estranha, que é tão bonito, tão bonito. E tenho feito. E depois, mais tarde, já depois dos meus 40 anos, comecei a olhar para os miúdos mais pequeninos com os olhos diferentes, e aí escrevi, pensei que era só 4 livros, que é a coleção Se Eu Fosse, que era aí que eu queria fiz chegar. 4, mas agora pediram-me tanto, já fiz outro, que é Se Eu Fosse, no quinto é Se Eu Fosse Muito Alto, Se Eu Fosse Muito Magrinho, Se Eu Fosse muito Forte, e agora, e falta-me outro que agora não me lembro, e agora é Se Eu Fosse Mágico. Porque o António Mota sabe, por exemplo, que era aí que eu também queria chegar, a introdução do se eu, essa questão do hipotético se eu, transporta logo imediatamente para o sonho. Transporta logo para um universo paralelo, que é o universo da imaginação. Há muito quem, qualquer um de nós, e se não tivesse acontecido? E se as coisas fossem de outro modo? Portanto, pretende deliberadamente, quase, num registro, por exemplo, esse livro, Se Eu Fosse Muito Magrinho, que ganhou o prémio também de ilustração da Fundação Carlos Gulbenkian, que, de facto, automaticamente transmite possibilidades a um jovem leitor, ou alguém que vá ler, irá ler a história a um filho, ou aos educandos no pré-primário, transporta-os logo imediatamente para um mundo de possibilidades, um mundo em aberto. Exato, mas lá está esse livro, o primeiro livro que eu escrevi, levei-o a uma educadora e disse, olha, faz favor, porque ela diz-me, ah, não temos nada, foi até um apelo quase, bom, então eu disse, olha, faz favor de ler isto, é ver se funciona. Comboio descendente vinha toda gargalhada, uns por verem rir os outros sem ser por nada. No comboio descendente daquela luz à cruz quebrada, comboio descendente vinham todos à janela, uns calados para os outros e os outros a dar-lhe estrela. No comboio descendente da cruz quebrada à pamela, comboio descendente, mas que grande reinação. Uns dormindo, outros com sono, e os outros nem sim nem não. No comboio descendente, da Pamela Portimão. Descendente, vinha toda a gargalhada, uns por verem rir os outros, e os outros sem ser por nada. No comboio descendente, daquela luz à cruz quebrada. Quereis criar e desejais ter crianças divertidas, criativas, imaginativas, tendes forçosamente que lhe contar contos de fadas, histórias. Uhum. E quem disse isto, sem desprimor para o Zé João, ou até para mim, foi o Einstein. Portanto, o Einstein tem esta afirmação. Portanto, este tipo de saberes, de estar de bem com o mundo, parte muito desse mundo do o imaginário também acompanhar. Não foi esta necessidade e a percepção disto, a intuição, uhum, no fundo, ao fim e ao cabo, que também o levou um bocado a trilhar. Sem saber. A minha irmã, mais nova, um dia disse-me uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse assim: rapaz, tu ganhas a tua vida a contar mentiras. Entende? E eu mesmo em casa, quando estou a falar com os meus filhos, com a minha mulher, há uma palavra que é uma palavra passe, que diz, eu tenho que dizer assim, agora a sério. Portanto, se é sério, eu tenho que dizer mesmo a verdade. Porque até lá, não é bem, o que eu conto nunca é bem, ele já ninguém se acredita, eu não consigo, porque eu distorço a realidade, pronto. Mas está a ver, mas isso é o papel. Distorço a realidade, e rio-me imenso. Porque, quando as pessoas leem, por exemplo, os meus livros, faz-me rir, pronto. E perguntam, mas esteve lá, mas aquela terra existiu. Nenhuma terra que aparece nos meus livros existe. Eu inventei-as todas, os nomes, aquilo tudo. Mas pensam que eu lá estive. Eu costumo dizer assim, bom, eu escrevi um livro chamado Cortei as Tranças, que é a história de uma rapariga que está a falar. E eu pergunto, olha para mim, menina, será que eu tenho cara? E eu serei uma mulher encapotada de homem? Não sou. Mas é esse prazer de nós pegarmos na realidade e a distorcermos e criarmos outra realidade, isso é extraordinário. Por outro lado, este tempo que já passou dá para ver coisas, não haja dúvida que há coisas nos meus livros que já não existem. Uhum. Isso é que me faz um bocado, isso mexe um bocado comigo. É isso que vai pôr o clique e eventualmente essa tentativa de criar esses universos que têm a noção e a percepção que já não existem, que estão a desaparecer. A ficção também é essa vontade de perpetuar, eventualmente, uma memória de um tempo, não com saudosismos, mas para perceber que existia provavelmente algum esforço, algum desprendimento e alguma caráter genuíno das pessoas com quem conviveu, que conheceu. Poderá passar por aqui, por exemplo, este tipo de interpretação que eu faço? Um dia eu estava a falar com o Edselosa, ainda era muito jovem, e eu disse-lhe assim, se já viu que no Eça de Queiroz as empregadas são sempre assim muito maltratadas? E ela respondeu-me, pois, e são sempre maltratadas porque elas nunca escreveram um livro. Uhum. Se calhar nem vão escrever. Nem não nunca, sei. nunca irão. Ninguém me deu autorização para isso. Nem eu me quero arvorar em nada. Mas eu penso, isto era, eu pensava assim, e ainda penso um bocado, que diabo, Portugal não é só ali, como a gente lê, ali é a Estefânia. Não é ali... O Conde Redondo. O Conde Redondo. Nem a Gulbenkian. Não é ali, ali... A casa da... Eu não sou obrigado a ler, que é ali. Está a perceber? Percebo, percebo. E se eu digo que a minha história se passa ali... Na Praça do Chile, é nacional, é bom. Mas se a minha história se passa em Monte Pó, no Monte Pó, bom, isso já é o Portugal profundo. E eu gosto que as pessoas conheçam o Portugal profundo para saberem assim, independentemente de tu morares na Praça do Chile ou mudares em Monte Pó, tu, ou vocês, nós todos, temos um coração que bate, que sonha, temos desejos e temos vivências diferentes. Há que relatar estas diferenças. Portugal é como um tapete com vários elementos que se cruzam todos e formam um todo. Eu tenho a consciência de que eu escrevo, mas ninguém escreve. Sim, isso também pode. Também tenho essa consciência. Claro. E o mundo que eu escrevo é um mundo que eu pesquiso, que eu conheço e que me sinto bem nele. Este livro, Ninguém Perguntou Por Mim, foi um livro que me custou muito a escrever, porque este livro, digamos que é uma continuação dos Filhos de Monte Pó, e portanto é um mundo que está, enfim, na minha obra, que está quase a terminar, não é? É um meu testemunho, fica aí. E é um mundo provavelmente que está em desaparecimento completo. Está aí tudo. O mundo rural está aí todo. A imigração dos anos... Está tudo, acho eu. Pronto, olha, é o que ficará. Vamos exatamente a ninguém. Desculpa, só um bocadinho. Mas há uma coisa a giro. Um dia fui em Lisboa, numa escola, na escola francesa, e lá foi ler um livro meu. E eu estava muito curioso. Como é que aqueles leitores, sim, não é? Sim. Recebiam o livro. E eu estava com um bocado... Estava a ver, para saber como é que era. E foi extraordinário. Eu fiquei muito contente, porque eles... Foi muito bonito, porque era um livro chamado A Casa das Bengalas. Eles fizeram um trabalho que foi perguntar às avós o que é que elas pensavam do livro. E foi extraordinário que aquelas avós que fizeram os seus depoimentos disseram aquilo que é grande medo à solidão. E o meu livro, A Casa das Bengalas, que é que se passa num lar, e o problema é da solidão. E independentemente do estrato social, há um problema, que é a solidão. A solidão. Isso foi extraordinário para mim. Não só, senti-me feliz. Mas percebeu, voltamos aqui, fazer um exercício que não é um exercício académico, nem qualquer tipo de arrogância intelectual ou cultural, mas, por exemplo, aquilo que o António Mota acaba por dizer e afirmar, há um escritor que eu aprecio particularmente, é um escritor também genial, um dos homens da grande literatura, e ele nunca saiu da rua, praticamente da rua dele, quer dizer, saiu, mas o que ele escreveu, saiu naquele sentido, o mundo dele, a ficção dele, era exatamente a rua dele, lá no Mississippi profundo, nos Estados Unidos, William Faulkner, portanto, o que ele escreve é aquele ambiente também seco, árido, quente, mas é o mundo inteiro. E, no fundo, aquilo que o António Mota também escreve, seja no Monte Pó, seja no Louredo, seja na Casa das Bengalas, seja lá onde for, se eu fosse muito pequenino, ao fim e ao cabo, vai de encontro à sensibilidade do mundo inteiro, dos dramas que o homem vive, seja na Estefânia, seja na Escola Francesa, seja na Escola de Vilarelho, ou em Baião, ou em Santa Marta de Penaguião. Pois, deixe-me já contar-lhe outra história que também me aconteceu, muito bonita. Um dia fui atrás dos montes, não me lembro agora, é depois de Toradona Chama, mas não consigo lembrar. E era a primeira vez que um escritor àquela terra. Escola. E eu fiquei espantado. O livro que eles leram foi o livro Cortei as Tranças. E então, eu fiquei espantado porque todas as miúdos que tinham livros puseram o nome deles aqui à frente, não sei o nome, isto é a lombada, aqui sim, esta sim. Parte da frente, puseram, escreveram o nome deles a toda a volta, a escrever. E portanto era aquela coisa da posse e tal. Até que, pronto, aconteceu o trabalho todo. À hora do almoço, um grande pranto. Aparece uma menina que teria os seus 13 anos, em pranto, a chorar uma coisa. A gritar e a dizer para o presidente do Conselho Executivo: ó, professor, roubaram o meu livro. Roubaram o meu livro. Roubaram-me. E toda a gente, e depois o professor contou-me. Era uma miúda que não se importava com os livros, uhum. mas aquele era tinha a e eles razão. Leram. E então foi interessante porque os miúdos pensavam que eu estava lá. Eu era o livro. O livro era eu. Foi extraordinário. Se eu soubesse que voando, ai, alcançava o que desejo. Se eu soubesse que voando, ai, alcançava o que desejo. Mandava fazer umas asas, ai, que as penas são de sobejo. Mandava fazer umas asas, ai, que as penas são de sobejo. As penas levas o vento, ai, de tão leves que elas estão. As penas levas o vento, ai, de tão leves que elas estão. Ainda me não levou uma, ai, que trago em meu coração. Ainda me não levou uma, ai, que trago em meu coração. Se eu soubesse que voando, o último livro, ninguém perguntou por mim. O António Mota já assim, pela rama, já aflorou dois grandes temas que passam por estas páginas, por este romance. É uma novela, um romance, que é, de facto, a imigração, a desertificação, o abandono, mas era um mundo que também se percebe que não tinha futuro, eventualmente. O Abílio, que é assim que se chama o personagem principal de Ninguém Perguntou Por Mim, acaba por ir atrás do Sebastião, do apelo do Sebastião, que era dado na aldeia, em Montepó, como um Valdevinos, um irresponsável, um doido, portanto. Mas é um bocado dois mundos que estão ali a degladiarem-se, quase passa a expressão. A imigração também se percebe que o pai do Abílio imigra, contra a vontade, porque era um homem que amava a solidão, a natureza, mas, encontrando-se em Paris, manda a carta tão, tão ansiada pela mãe do Abílio, a Amelinha, é uma carta de ruptura. Portanto, o António Mota introduz aqui uma série de elementos, de símbolos, neste romance, e ainda mais por cima, o título aparece à página 101, exatamente. Portanto, o título do livro aparece na página, portanto. E é um momento também chave no próprio desenrolar e na construção deste bom livro. É um excelente livro. Eu gostei, tive muito prazer em ler um livro. Portanto, mas consegue articular muito bem. Numa primeira parte, é um mundo feito de crenças, de um mundo telúrico, de bruxarias, de determinado tipo de universos em que também se percebe isso tudo. Que é a procura, no fundo, mas sabe uma coisa, ainda hoje continua. O mais estranho é que hoje ainda continua, e toda essa procura do sobrenatural está presente agora em todo o lado. Aliás, até já há livros ditos de ficção e tal, que só falam dessas coisas. Pois sim, e aquilo vende que se farta. Mas não é isso que eu vou por aí. Porque o meu livro, este livro, é um livro... É um livro muito entrecruzado. É um livro que não tem uma história, parece linear, mas não é. Ela está cheia de linhas. Está cheia de coisas. Tem a loucura, não é? Sim. Tem a loucura. Tem as pessoas que não sentem bem. Aquele despertar da líbido, sim, da paixão também, juvenil, da paz. E da forma, a diferença que há entre ser-se jovem, começar-se a ser jovem do sexo masculino ou ser feminino, repare que o rapaz, enfim, tem 15 e anos, o pai, é? Exatamente, e o pai, mas é uns 15 anos, repare, uns 15 anos que não são os dois, são os 15 anos que naquela altura, 1967, naquele ano, os 15 anos, uns 15 anos diferentes, em que uma pessoa fazia uma concha de si próprio, não é? Aquele pai que falou que imigra, o pai é alcoólico, e é uma forma de fuga que ele tem. A mãe sente-se desesperada, ela procura soluções, daí esta, mas logo aparece logo aquele símbolo do cão, não é? Do farrucho, que gostam tanto. Que acaba por ser queimado pelo raio. Morre, pelo raio. Foi uma coisa que é impressionante. É toda aquela ambiente muito, muito, muito fechado. Mas também se percebe que é um mundo... Mas sonho. E o rapaz também quer sonhar, não é? Tem partes que eu acho que fica à fuga. Eu pergunto, quantos milhares de rapazes passaram por viveram aquela situação? Não me custa nada. Mas é um mundo que também se percebe que o António Mota diz, este era o Portugal, mas este Portugal não tinha futuro. Não. E eventualmente o futuro é quase o saber, o conhecimento, porque essa palavra é fundamental. Diz lá. Diz. Ele diz que se tu queres, já não me lembro como é que era. Diz isso. É o conhecimento. E diz uma coisa extraordinária, que é... o conhecimento é a melhor ferramenta que podemos arranjar para sairmos airosamente da mediocridade. Mas é. É. Mas isso não foi, já não duvido. Mas não fui eu que disse, ele é sim, que sim, diz. Sim, ele é que diz. O Sebastião. Porque tu tens que fazer isto. E depois o romance termina assim. Alguns cães ladraram por desobrigação. As gatas lançavam na noite gemidos que arrepiavam a alma. Comecei a caminhar e não me senti desamparado. No céu havia muitas estrelas. A minha irmã, eu tenho duas irmãs, uma é que está logo a seguir a mim, mais nova do que eu, dois anitos, e ela diz assim, olha, a parte que eu gostei do teu livro, a parte que eu gostei mais Foi a última frase. E eu disse, mas afinal eu já não me lembrava o que é que eu escrevi. A mais nova diz-me assim, acho que muitos jovens não vão perceber o teu livro. E eu disse, podem não perceber, mas a história percebem, não. Uhum. Porque há uma coisa que não muda, sabem que os afetos, o sonho, há coisa que não muda, nunca há de mudar. Nunca. Pois, e também diz assim, no diálogo entre um dos personagens desta novela, também diz assim, ah, falas muito bem, não sabia que eras um poeta. Essas palavras são muito fortes. Diz lá outra vez, para eu não me esquecer. Eu disse que às vezes também sou como uma borboleta branca. Foi isso que eu disse. Ah, és? E depois? O que é que isso quer dizer? Não preciso dar mais explicações. Cada um entende à sua maneira. E isto é fundamental na construção de uma ficção, de um universo, como é este livro, que é um que há excelente. Uma cena, agora me estou a lembrar, porque há uma cena que isto é, passa-se à noite e aparecem aquelas borboletas da noite que são muito bonitas, não é? Mas depois quando caem e ficam, digamos, com o abdómen à vista, são horrorosas. São horrorosas. As mariposas. São mariposas. E agora transporte isto para outra coisa. Isso acho que é... E depois as palavras que diz, cada um interpreta a sua maneira. Não tem nada a ver com isso. E depois aquela carta, a carta quando ele anda com vontade de dizer à rapariga que gosta, não consegue articular um discurso, mas isto é tudo um universo que o António Mota consegue, de uma forma visível, poética, com uma sensibilidade e com uma carga simbólica impressionante, dizer aquilo que era o sentimento, que é o sentimento, se calhar, de muito... Pois, e desculpa, e ainda aparece outra coisa, que é aquela história, aquela velha história do Abel e Caim. Também está lá. E, portanto, entre o Abílio e o irmão António. Pois, António, agora eu pergunto, e agora eu posso fazer uma pergunta. Pode. E a pergunta que eu lhe faço é esta. Então, o António Mota é um autor, um escritor infanto-juvenil. Não. Logo, este livro é para criança. Não é. Por acaso até nem é. Está a ver a ideia? Por acaso não é. É muito complicado. É. Nós temos a necessidade de pôr carimbos nas coisas. Eu percebo, mas este livro... É uma novela impressionante. Nos últimos tempos, quer se goste, quer não goste, e eu aqui até assumo o risco daquilo que vou dizer, é uma novela impressionante para se perceber um certo Portugal. Um certo tempo, uma certa forma de viver fechada, claustrofóbica, mas escrita de uma maneira muito delicada e muito poética. É um retrato. Isto é um retrato de um tempo e de um momento em que Portugal era mesmo assim. Era isto. E, de facto, o António Mota, com Ninguém Me Perguntam Por Mim, constrói realmente aqui uma novela, a meu ver, extraordinária e portentosa e poderosa sobre um certo Portugal. Porque Portugal era isto. Também era muito Portugal, provavelmente 90% do Portugal era isto. Eram os relatos de futebol ao domingo à tarde. Eram as babadeiras, a sueca e a bisca lambida. Era a malha, portanto, era a imigração. Era o desespero e as angústias, eram os amores frustrados, era o despertar da líbido. É isto que aqui está tudo, neste poderoso exercício literário. É, muito obrigado. Eu estava a dizer, e também depois... Para este Portugal que eu aqui retrato, não há Beatles. Não, de facto não havia. Havia a Amália. Que está lá. Havia um alfaiate que poderá eventualmente ser o sapateiro das memórias eventuais do António. Havia a Gazosa. E havia a Gazosa. La Casera, portanto, em que o pirulito... Mas quando, é por isso que é impressionante, quando nós dizemos, ai tal, os Beatles, para esta gente, isso quer dizer alguma coisa? Absolutamente nada. Assim como este ambiente que eu retrato para as pequenas cidades, isto quer dizer alguma coisa? Nada. Embora, mas provoca fascínio. Sim, vai provocar fascínio e espanto na quem ler este livro. Espero bem que sim. Vai provocar, de certeza absoluta, porque tenho aqui um retrato também que eu adorei ver, porque faz parte de alguma experiência pessoal, o matar o frango, o galo, o grande galo, o capão, em que diz que é bárbaro e depois também diz que é obsceno. Portanto, o António Mota também introduz, classifica este tipo de atitude, mas também diz que o arroz de cabidela estava divino. Pois. Era. Portanto, é todo este articular em contraponto de dois mundos e dois registros que, de facto, é fascinante. Não, não, ninguém perguntou por mim. Não, fico contente por dizer isso. Não, não, não, não. Mas é a minha interpretação e a minha leitura. Durante muito tempo, andei anos a engenhocar, que dizia o meu pai, o livro, que de certa forma acho que é um livro de despedida. Aliás, fiquei muito abalado quando acabei este livro. Acabei em fevereiro e a partir daí tenho que dizer que fiquei muito abalado. Nunca mais consegui escrever uma palavra. António Mota, a entrevista está-se a aproximar do fim, a passos largos, uma conversa muito agradável. Os seus projetos, o que vê o futuro da própria educação, a Rádio Universitária, como sabe, está ligada estruturalmente à Universidade do Minho. Para os alunos e as alunas e os alunos dos vários cursos do ensino básico e das várias licenciaturas ligadas a estas questões, e a todos os outros que têm o prazer de ler e de saber, dos seus projetos e a perspectiva disto que é o ensino, o saber, o prazer de ler e o conhecimento. Olha, essa é a grande palavra do... Pois, em relação a mim, depois desta entrevista, eu tenho neste momento em carteira, já entregues, tenho 8 livros, porque eu faço, vou escrevendo muito devagarinho, mas vou fazendo sempre coisas e certinho. Vou tentando ser certinho. Portanto, há de haver muitos livros. O próximo livro que vou escrever, em princípio, já terá título. Vai se chamar As Paixões da Minha Avó. É aquela ideia, pronto, da avó, que não é só aquela avózinha. As avós, sim, às vezes, sim, podem ser outras coisas. Outras coisas, não é? As Paixões da Minha Avó, vamos lá ver se eu consigo. Em relação às pessoas, aos estudantes que me estão a ouvir, queria lhes dizer o seguinte: o mundo mudou muito e nestes últimos tempos mudou ainda mais. Se pensam que ser licenciado é um passaporte para a boa vida, estão muito, muito enganados. Se pensam que depois de terem o vosso curso feito, que está tudo feito, é mentira. E não haja dúvida que quem lê está mais à frente sempre. Chega assim ao fim mais uma edição do programa Livros com Rumo, programa da autoria de António Ferreira para a Rádio Universitária do Minho, esta semana com a apresentação de António Ferreira e também Sérgio Xavier. Nós voltamos na próxima semana, à hora do costume. Já sabe, pode encontrar o alinhamento deste e de outros programas em rumo.pt. Boa noite. Thank you. Música.